Bocada Forte BR DJs. DJ Corte Certo. Visto e como some. Parar no auge é o detalhe, o resultado de uma carreira de hit, sugando matéria sem reabastecer a fonte. Tô velho pra caralho, estressado com tudo e todos, pois pessoas só ligam pro seu melhor momento, com sentimento retraído e os amigos pensando que tudo se resolve fudendo. Já tô fudendo a vida, quem não fode todo dia só se bloqueia e não deixa as coisas fluir. Quem não fode todo dia, salto sabor botando na beira do caos e ainda fingindo alegria. Quase sempre tu é feliz todo dia, teu privilégio incomoda. Não mostra os dentes pra mim, se o seu bafo tiver podre não há problema e está bem. Mas se sua felicidade depender da tristeza de outrem, vai durar pouco. Meus planos pro mundo é maior que seus planos pra mim. Meus planos pros mares é maior que seus planos pra mim. Meus planos sem danos são os melhores pra mim. Meus planos, seus danos são os piores pra ti. Acostume-se, me ouviram sem precisar me escutar. Perdoaram se eu nem ter feito nada. Puxaram meu saco como se eu não lembrasse dos dias que ninguém me puxou pro alto. No contrário, me empurraram pra baixo. Guarda rancor é virtude de quem perdoa muito. Ouvi muitas desculpas, devia pedir mais. Quando o orgulho te culpar ao ponto de se humilhar, é tarde demais pra voltar atrás. Geração arte industrial, revolução é meta. Bombas de oxigênio não fiquem sem ar. Vence essa guerra de ego, bombas de autoestima. Abraçar seu artista e não superestima. Meus planos pro mundo é maior que seus planos pra mim. Meus planos pros mundos é maior que seus planos pra mim. Meus planos sem danos são os melhores pra mim. Meus planos, seus danos são os piores pra ti. Botar de volta os ratos no bueiro. Seu presidente é descendente de porão nazista. Supremacia de bueiro é só seguir a pista. Linha de rap tem cortante, costura cortando. Abrindo os pontos da facada onde vai rasgando. Os coronel da casa grande que deixou semente. Não deu descarga em 64 e quer cagar na gente. Pra esses cuzão que é patriota e os narcos de patente. Os lambe bota, lambe a sola, sendo ineficiente. Juntar os verme de amarelo que vem vomitando. Falsa bandeira com esses panos que cês estão passando. Pro abatedor eleitoral, um monte se alistando. A baioneta é na caneta e o rap tá espetando. Bola perdida encontra alguém que tá indo pra escola. Satisfaz a classe podre, alguém pra dar esmola. Tão se engasgando com esse leite e pão com cloroquina. No genocídio tão bebendo sangue das esquinas. Chefe de estado é stand-up usando humor fascista. Na obsessão por holocausto e essa é outra pista. Nossas fronteiras é da milícia, os pobres que se alista. Ser revistado ou ser a capa de qualquer revista. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Depois do enquadro em Alphaville, o fascista pensando. Nosso excludente de ilicitude fraquejando. Além das covas coletivas, o verme governando. Quando é favela, a mesma farda trabalha matando. A falsa pátria que acolheu os nazis derrotados. Conhecimento é um auxílio sendo analisado. Seu novo Judas dessa vez é militarizado. Deseducando o mesmo povo anestesiado. Pra mentira que o verme te alista, usando a mentira que acolhe racista. Pra mentira que o mundo trabalha naquela função elegendo fascista. A verdade que vive que pede, nada que impede que as mentes resista. De gravata esse nazi que cai, enquanto ele cai o mundo que assista. Meu tanque lírico de guerra é um T-34. Toda vingança é sempre fria, eu congelei meu prato. Nosso cardápio nessas praças de Stalingrado. Menos 40 e morre os nazis, tudo congelado. É desse esgoto engravatado que sobe a maldade. Na pandemia, ideologia mata a imunidade. Com sobrenome de Messias, foto identidade. Imprime a carta de renúncia, o peso da verdade. Velho teatro de Brasil, traz palco pra racista. Nome de rua ou monumento é nossa própria lista. Tem sempre um líder genocida pelo mundo inteiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Obrigação botar de volta os ratos no bueiro. Aprender agora a evoluir, pra você chegar nesse lugar. Pra quê? Pra você viver bem, pra você sentir o que eu tô sentindo. Isso que o rap faz, tá ligado? O rap faz me sentir bem. Então eu vou te dar isso, agora você aprendeu. Você aprendeu, você vem com nós. Você vai ser eterno igual ele é, tá ligado? Faz de conta é o seguinte, 2020, temo em comum, rap 012021, boom, bap, 21 é é 12, ao inverso e vice-versa. Onde nenhum é pose, no verso é sem conversa. Ou assuntos controversos, mas sempre há controvérsia. No sub eu tô submerso, mas jamais na inércia. Mais treta que o X canaleta do Santa na chapa morna. Só mesmo os hot dog carioca com ovo de codorna. Paulista até come na fome, mas não se conforma. Reclama, diz que não orna, mas quando bate a larica, retorna. Traçamos a rota sentido RJ, 300 km. A hora é agora, o tempo não para, pausa no cronômetro. 40 graus na febre do rato, explodindo o termômetro. Do jeito que eu quero, tomando uma zero, soprando o bafômetro. De carro a pé ou até de bus ou de metrô. Parada é tudo ou nada, mente avançada e essência retrô. Os mano, tá que tá aí, pode pá que eu tô que tô. Com CDD camelo, trampando igual camelô. Beats, core beats, em português encontra. Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta. É o seguinte, 2020, temo em comum. Rap 012021, boom bap. Beats, core beats, em português encontra. Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta. É o seguinte, 2020, temo em comum. Rap 012021, boom bap. E o beat vira, agora é um Godzilla. Rima é um origami, Miami, Miami Beat. Surfando na tsunami que nem drica. Quem é que fica? Quando chega a zica, ninguém fica. Então cê tem que ser mais zica do que a zica. Liberdade, mano, a taliba. Nego bruxo e vários loucos do Vale do Paraíba. É que o sistema é a mesma merda, prendendo pai de família. No corre com a sua motinha, puta que pariu, que fita, hein? Resta pra nós a terapia das batidas. Mob deep, típico de quebradinha. Porta o loop, mete o speed. Foda-se quem não acredita que essa porra é nossa vida. Foda-se quem não acredita, porra. É o pirata com o mestre split. É 30 e tanto e com os 40 nós vamos tá aí ainda. Anota na agendinha, nosso rap não tem rixa. Reptiliano nada, cês não são nem lagartixa. Beats, gore beats, em português encontra. Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta. É o seguinte, 2020, temo em comum. Rap 012021, boom bap. Beats, gore beats, em português encontra. Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta. É o seguinte, 2020, temo em comum. Rap 012021, boom bap. Guerreiro que faz, se brinca não cai, nem sobe com gás. O medo que invade o teu coração, o seu braço, a tenebrosidade. Te amarro com o laço, te fala a verdade por todo o espaço contra a gravidade. A população hoje tem depressão, ansiedade. Independente da orientação, religião, cor, idade. Rico, pobre, no subúrbio, na cidade, no centro. O caos vem de dentro pra fora, quando acha saída. Mente sã é EPI pra vida. E a falta de perdão, veneno suicida. Pra frasear, pessoas vazias se enchem de nada. Pessoas tão cheias não conseguem se esvaziar. Encontrar motivação, pragmatismo, determinação, criar ponte onde a decepção só fez abismo. Muitos abismos. Positividade de monge, afasta os vampiros pra longe. Olhos de drones, exército de clones. Mesmo num dia tão ruim como o final de Game of Thrones. Autoestima dopa com dopamina, torna possível tolerar. Se não, a TV, o celular, sociais, sertanejo, presidente, canalha, distorcerão qualquer ensejo. Preciso desacelerar. Esperança, instinto apurado, cada sentido aguçado. Não é só ver, é enxergar que o sol tá lá, mesmo em um dia nublado. Sempre.